O que aconteceu foi que quando cheguei a uma determinada parte do livro, empaquei. Queria ler para terminar o livro, afinal tem outros na fila. Mas por outro lado, não queria acabar com o prazer da leitura. Sempre acontece isso comigo, quando eu pego um bom livro. Mas chega de mistério. O livro escolhido para o nosso encontro de hoje foi Fábulas Italianas, de Ítalo Calvino. Eu havia lido O Barão nas Árvores após ter assistido uma peça de teatro com esse texto. Me interessei pelo autor até que até então eu não conhecia. Fábulas Italianas é um livro para ser contado. Hoje em dia não se tem mais o hábito de contar histórias entre os adultos. Eu sou mineira e em Minas Gerais essa tradição é forte. Há muitos contadores de causo. Meu pai é um deles. Eu me lembro com carinho das histórias que meu avô contava para os netos sentados ao seu redor. Mesmo conhecendo a trama e sabendo o final, porque geralmente eram as mesmas, ficávamos quietinhos esperando a história acabar. Às vezes era de dar medo, outras vezes engraçada, prendia a atenção das crianças. A edição brasileira é de 2006. Foi traduzido por Nilson Molin para a Companhia das Letras. Eu li uma edição de 2013. Pode-se comprar em formato digital. Apesar do livro se chamar Fábulas Italianas, a classificação dele, ao meu ver, não é fábula, pois fábulas são histórias onde os personagens normalmente são animais e tem sempre uma lição de moral. Eu, que não sou formada em letras nem nada, classificaria o livro como contos maravilhosos ou mesmo conto de fadas. Em 1954, o editor italiano Einaudi encomendou a tarefa de escolher e transcrever os contos da Itália a um escritor jovem, mas de grande reputação, Ítalo Calvino. O editor queria que as histórias italianas fossem reunidas em um livro, como fez Charles Perrault na França e os irmãos Grimm na Alemanha. Ítalo Calvino foi um dos mais importantes escritores italianos do século XX. Nascido em Cuba, seus pais eram cientistas italianos que passavam uma curta temporada no país para depois retornar à Itália, pouco tempo após o seu nascimento. Sua literatura é considerada sincera, delicada e extremamente ágil. Formado em letras, iniciou o curso de agronomia, mas abandonou a faculdade e foi participar da resistência ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, conheceu diversos militantes comunistas, passou a trabalhar no jornal comunista La Unità e na editora Einaudi. Foi membro do Partido Comunista Italiano até 1956, tendo se desfiliado em 1957. A sua carta de renúncia ficou famosa em 1957. Ele faleceu em 19 de dezembro de 1985. No final do livro, encontra-se um índice no qual Calvino coloca os dados biográficos de cada história, como título original, lugar onde era contada, o dialeto e até por quem foi narrada. Ítalo Calvino começou então uma pesquisa que durou 2 anos. Percorreu toda a Itália, escutou e registrou todas as histórias que eram contadas de geração em geração. Foi um árduo trabalho onde ele mergulhou em bosques e palácios encantados, onde tudo se fazia possível. Abismos cheios de serpentes que se abriam em riacho de leite, dragões e animais que se transformavam, enfim, um cenário fantástico e narrados em vários dialetos que ele catalogou cientificamente. Muitos devem estar pensando, por que ler um livro desse? Primeiro, porque eu leio por prazer, sem preconceito. É claro que o livro tem coisas bizarras. Como foi escrito em 1956, temos que ver o contexto em que foi escrito. Encontramos coisas politicamente incorretas, atitudes machistas, homem que bate em mulher, pessoas que perdem a cabeça literalmente, ogros que comem gente, etc. Temos que lembrar que são histórias antigas que foram transcritas e não representam o pensamento do autor. Além do mais, as crianças assistem filmes de ação, ficção, jogam videogames e cenas que para a gente são apavorantes, para elas são normais. Tem gente que pega um livro só para ler porque está na moda, na lista dos mais lidos, só por status mesmo, para comentar com os amigos que está lendo. Nessa pandemia, que é difícil ligar a televisão e não se entristecer, ler está sendo um refúgio para mim. Se o livro prende a atenção, já valeu. Não precisa ser uma obra consagrada, mesmo porque, às vezes, o livro que a crítica elogia, eu nem gosto. Aliás, eu não leio críticas de livros e nem de filmes. O segundo motivo é porque outro dia eu recebi uma mensagem de um garotinho de 6 anos, o Aldo Francisco, recém-alfabetizado. Ele me pediu para contar uma história no programa. Eu comecei a pensar na importância de se contar histórias na educação das crianças. Contar histórias é uma tradição muito importante para as artes e para a educação, como uma atividade lúdica e prazerosa. Além de entreter, pode ser útil para explicar períodos históricos e para permitir o contato com culturas diferentes. Quando eu vou a um sarau e tenho um contador de história, ele prende mais atenção do que alguém que declama um poema. Nos tempos antigos, era comum as pessoas se reunirem ao redor do fogo para contar histórias. Até pouco tempo, podíamos encontrar nas calçadas, nas praças, na casa dos parentes e vizinhos e durante as festividades, pessoas contando e repetindo histórias, preservando velhas tradições e costumes. Em muitas culturas africanas, por exemplo, o ato de contar e escutar histórias é uma atitude que se mantém valorizada e ensinada de pais para filhos. Cada história carrega consigo uma lição, um ensinamento que as crianças devem aprender e respeitar ao longo de suas vidas. Quem nunca ouviu de alguém da família uma história engraçada ou curiosa, passada de geração para geração? Diz-se muito que as pessoas que desenvolvem bem a habilidade de ouvir se tornam pessoas mais capazes de lidar com as diferentes questões do cotidiano. Quando terminei de ler esse livro, eu pensei em organizar um sarau e distribuir as histórias para os amigos contarem numa roda. Aí lembrei que estamos distanciados socialmente e nesse momento não é possível. Mas fica a ideia. Termino nosso encontro de hoje sugerindo às mães que adquiram o hábito de contar história para os seus filhos. Quem acha que não tem habilidade pode pegar um livro e ler pausadamente, mudando de voz dos personagens, fazendo gestos, caretas. Tudo isso prende a atenção dos pequenos e até dos maiores. Outra técnica importante é sempre manter o contato visual com o ouvinte, para que ele se sinta mais próximo da história e de você também. Outro dia, minha afilhada, que tem um filho de 2 anos e meio, o Bernardo, estava fazendo as minhas unhas. E ele quis vir no meu colo. Eu o segurei e comecei a contar a história dos 3 porquinhos para ele. Ele ficou tão quietinho, prestou tanta atenção, que eu nem acreditei. Depois eu desenhei os personagens no papel e ele adorou. Quando a prima dele chegou em casa, o menino queria recontar a história, todo empolgado. Catarina, sua prima, não entendia como de um dia para o outro ele aprendeu tantas palavras. É a magia que as histórias fazem com as pessoas. Há um tempo atrás, eu participei de um curso de contador de histórias, onde a professora disse que todas as histórias do mundo já foram contadas, que cada autor só reproduz o que ouviu ou leu e ficou guardado dentro de si. Se é verdade, eu não sei. O que eu sei é que ler e ouvir histórias é muito bom. Pais e mães, conte história para os seus filhos. Só não faça como meu pai, que quando chegava cansado do trabalho, eu lhe pedia para contar uma história, ele começava bem sério. Era uma vez uma vaca chamada Vitória. Caiu no buraco, acabou a história. Até a próxima. Acabamos de ouvir o boletim Leituras e Livros, hoje com Rosângela Gonçalves. Na sequência, Exu, Grupo Axial, Cabocla Jurema com Jussara Marçal e Kiko Dunucci. Logo em seguida, Ponto de Nanã, Fabiana Cosa. Exu e o Ajuá, mamá, que ió dará, laro iê, Exu e o Ajuá, mamá, que ió dará, baba é bo. Exu e o Ajuá, mamá, que ió dará, laro iê, Exu e o Ajuá, mamá, que ió dará, e iaú. Exu e o Ajuá, mamá, que ió dará, laro iê, Exu e o Ajuá, mamá, que ió dará, e iaú. Essa história começou assim. Todos queriam seu coração. A cabocla olhou para mim, mas o seu amor não percebi. Jurema, Jurema, a mais linda flor do meu sertão. Jurema, Jurema, violeiro quer seu coração. Chefe dos violeiros então perguntou: entre tantos violeiros, de quem mais gostou? Ela então sorrindo respondeu: ele vai saber melhor que eu. E desapareceu, linda cabocla. Desapareceu o amor que não foi meu. Desapareceu, ai, ai, desapareceu, ai. E desapareceu.